Você deixou ela sozinha e eu soube aproveitar. Perdeu, ai, mulher não nasceu pra sofrer. Escute que vou te dizer, você bate maltratado, eu faço o que ela quer fazer. Vem arrochar com a latidra. Vem arrochar com a gente. Vamos cantar um sucesso nosso aí, vai. E beija minha boca, eu me entrego todo. Ela faz de tudo pra me agradar. Nossa história é linda, mas é caso louco. Ela é casada, mas quer separar. Então beija seu marido, mulher. Eu já sei o que dizer. Pegue suas coisas, pode vir pra cá. Sou seu defensor e vou te proteger. Perdeu, pai, agora ela é minha. Você deixou ela sozinha e eu soube aproveitar. Tá bonito? Perdeu, pai, mulher não nasceu pra sofrer. Escute que vou te dizer, você bate maltratado, eu faço o que ela quer fazer. Vem arrochando. Que felicidade imensa estar cantando aqui mais uma vez. Esse papo iluminado, dá uma queixada sem Portão do Arrocha. E beija minha boca e eu me entrego todo. Ela faz de tudo pra me agradar. Nossa história é linda, mas é caso louco. Ela é casada, mas quer separar. Então beija o seu marido. Arrocha, mãe, vai. Eu já sei o que dizer. Pegue suas coisas, pode vir pra cá. Só quem tá solteiro joga a mão no céu, balança e canta, vai. Quero ver, quero ver. Perdeu, pai, agora ela é minha. Você deixou ela sozinha e eu soube aproveitar. Perdeu, pai, mulher não sofrer. Escute que vou te dizer, você bate maltratado, eu faço o que ela quer fazer. Baixinho, baixinho. Perdeu, pai. Tá bonito? Energia gostosa, gente. Aproveitar. Perdeu, pai. Mulher não nasceu pra sofrer. Escute que vou te dizer, você bate maltratado, eu faço o que ela quer fazer. Você bate maltratado, eu faço o que ela quer fazer.